É muito importante termos a noção que o grande desafio está resumido na pergunta que o convite tem, neste logo que arranjamos, que é que município queremos ter em 2027? Obviamente, daquilo que respeita às matérias do plano, que esta pergunta dá para fazer, obviamente, uma grandíssima enciclopédia sobre projetos de pormenor, sobre sonhos, sobre tantas coisas, mas, e uma parte disso é seguramente útil e necessário para integrar o nosso novo plano diretor municipal, mas, obviamente, uma outra parte disso não é para aqui que tem o seu espaço formal de estacionamento. Mas o grande desafio é este. O nosso plano, queremos que tenha uma vida útil referenciada a uma década, terminará sobre os meados de 2017, com 10 anos em cima, temos esta referência de 2027, que também se mistura com outro objetivo que assumimos e que estamos a começar a trabalhar nele, que é a nossa candidatura a Aveiro Capital Europeia da Cultura em 2027, que é o ano próximo em que Portugal vai poder voltar a ter uma Capital Europeia da Cultura. Portanto, dá-se esta circunstância que obviamente a vamos explorar em vários domínios, mas aqui se serve apenas de coincidência. Vamos mudar o mundo e vamos construir um município novo numa década? Obviamente não, estamos na Terra, não estamos no espaço do sonho etéreo. É importante sonhar, mas fazendo com que o sonho aterre ao nosso espaço de gestão, que é o nosso território. Mas, de facto, o que queremos é tomar decisões que nos permitam levar a ocupação e a gestão do nosso território no bom caminho, no melhor dos caminhos, que permita valorizar e qualificar aquilo que é hoje a nossa realidade, que tem muito de bom, que tem asneiras, mas é o que é. E só procuramos, no instrumento de planeamento, dar as orientações e definições efetivas que permitam melhorar, fazer a valorização e a qualificação daquilo que temos na nossa mão. Uma boa parte do trabalho que temos para fazer tem opções estratégicas. Até há pouco tempo, e ainda hoje, há câmaras municipais que usam fazer planeamento estratégico e plano diretor. Aquilo que se vai assumindo cada vez mais, e o quadro legal novo é muito estimulador disso, é que nós tenhamos dentro do plano diretor municipal as opções de desenvolvimento estratégico. E, portanto, que tenhamos um instrumento que não vai só dizer no terreno de cada um se é REN, se é RAN, se é urbano, se tem um piso ou 10 pisos, ele vai também ser estratégico, ele vai assumir as definições de estratégia de desenvolvimento e, portanto, enfim, não é exatamente a lógica do shampoo do 2 em 1, mas é deixar claro que o plano agora é plenamente diretor, desde o seu início e as suas opções de natureza estratégica, macro, até às definições de pormenor, por força dos objetivos legais que o plano vai ter, tem que definir. E, portanto, o capítulo 6º do documento tem este quadro, ele chama-se Estratégia de Desenvolvimento Local, e, portanto, tem um exercício que é a definição das 7 vantagens competitivas. Possivelmente podíamos escolher 70, mas escolhemos 7 vantagens competitivas que o município tem, e em cima delas, obviamente, como lógica de tirar valor o maior possível dessas vantagens competitivas, assentar as linhas orientadoras desse tal desenvolvimento, dessa tal estratégia de desenvolvimento local que nós queremos vir a materializar pela execução do plano diretor municipal. Portanto, escolhemos também 7, também podíamos seguramente, aí não 70, seria um bocadinho de imaginação a mais, escolhemos 70 linhas orientadoras para a estratégia de desenvolvimento, mas, enfim, entendemos escolher 7. 6, que as entendemos basicamente óbvias, pela sua elevadíssima importância para a vida do elemento principal do que está em causa, que é o homem, é o ser humano, é o elemento principal que está em causa em tudo isto, como é evidente, é a razão de ser e o destino de tudo isto, e, portanto, ambiente e energia, ação social e saúde, educação e desporto, desenvolvimento económico e empreendedorismo, cultura e turismo, mobilidade e acessibilidade, enfim, eu diria que, que é a escolha óbvia de quem está minimamente atento e de quem tem o homem como centro do processo de planeamento. E, portanto, essas são 6 das 7 opções de linhas orientadoras para essa estratégia que nós escolhemos. Escolhemos, no entanto, uma 7ª que figura nesse tal capítulo 6º como a primeira, a que lhe chamámos desenvolvimento integral e reabilitação urbana. O que é que queremos dizer com isto? É uma coisa ou duas coisas muito importantes. Em primeiro, queremos um município com desenvolvimento integral. A abordagem não é a alguma das suas parcelas, a abordagem não é a somar subcomponentes do município, a abordagem é ao município. O município é a nossa célula de operação e é à sua escala total que nós queremos fazer o planeamento, o que é absolutamente compatível com as funções distintas, a diversidade imensíssima que cada pedaço do território tem como função a cumprir e como função a cumprir contributiva para as funções do todo e o tal desenvolvimento integral. Mas é essa abordagem integral de complementaridade funcional, além de todas as outras, que nós escolhemos como uma linha de orientação estratégica particularmente importante e básica neste processo. A reabilitação urbana, que depois tem muitos nomes, agora usa-se mais por força das definições do novo quadro de fundos comunitários do Portugal 2020, o palavrão do desenvolvimento urbano, tem muito a ver com sinalizar bem que a aposta central desta década que temos pela frente é, de facto, a reabilitação urbana. É qualificar o que temos, é valorizar o que temos, edificado ou dentro do aglomerado urbano. É tratarmos daquilo que temos com as suas potencialidades, com os seus problemas, mas é esta lógica porque, obviamente e naturalmente, a lógica básica do PDM que temos em vigor, olhando à lógica do tempo em que ele foi produzido, era uma lógica completamente distinta, em que o expansionismo era o objetivo de todos nós, como é óbvio para quem tem boa memória desse tempo. Hoje, a lógica é profundamente distinta, além de que é o próprio quadro legal novo que é, a esse nível, sobre nós, muito mais restritivo do que aquilo que era o quadro legal anterior. Também para forçar isto, para forçar quem faz planeamento a cuidar primeiro do que existe, seja construído, seja existente dentro das áreas urbanas de múltipla função, de habitação, de comércio, de indústria, etc., e deixar para uma segunda prioridade as lógicas de expansão, que obviamente não estão proibidas, era o que mais faltava, mas não é aí que está o estímulo da lei, nem a opção de gestão de planeamento que nós assumimos em primeira instância. E, portanto, esta é uma linha orientadora à qual damos muita importância, olhando muito a circunstâncias que temos na nossa mão, porque entendemos que o nosso PDM em vigor não fez a abordagem devida com profundidade a este desenvolvimento integral, o trabalhar a peça completa no seu todo, como um todo, do município no plano diretor, e a este mundo novo em que vivemos, em que de facto não é o expansionismo o objetivo e a lógica real da nossa vida, e é de facto a reabilitação urbana, a qualificação e a valorização daquilo que temos. Neste âmbito, permitam-me só explicitar duas ou três matérias que escolhemos como alguns aspectos para que depois corporizem estas linhas orientadoras. Alguns aspectos, digamos, mais georreferenciados à gestão do território e que os escolhemos, aliás, eles estão definidos nas grandes opções do plano da Câmara Municipal de 2016, assim como já estavam nas grandes opções do plano de 2015. Primeiro, a definição das áreas de expansão e qualificação. Estruturação, melhor dizendo, expansão e estruturação das nossas principais zonas industriais. Das áreas onde nós queremos dar primazia à localização industrial. E elas são 3, é a nossa zona de tabuleira, Jogueira Cacia, como lhe queiram chamar, a nossa zona de Eixo Olivaria e a nossa zona de Mamoleiro, Fátima ou de Aveiro Sul, se lhe quiserem chamar também. Estas são as três áreas que existem, que já hoje algumas delas têm espaço de expansão no plano de direto municipal em vigor e que as queremos consolidar como uma aposta central de localização. Um dos problemas urbanos que nós temos no nosso município e que seguramente levará várias décadas a tratar é a dispersão industrial e mesmo a localização industrial em pleno meio urbano. Nós temos disto, não vou dizer por todo o concelho, mas em muitas zonas temos disto e obviamente temos o que temos, ninguém vai pôr nem casas abaixo, nem indústrias abaixo, temos que criar instrumentos legais que estimulem a colocação na devida ordem, mas naquilo que surgirá de novo, e felizmente temos tido a capacidade de conquistar novas operações, e é a nossa convicção que vamos continuar a ter, e queremos que este instrumento seja mais um instrumento de atração, mas obviamente orientarmos essas novas localizações, estas novas apostas, estes novos investimentos para estas três áreas e tê-las trabalhadas devidamente no que respeita à sua expansão e à sua estruturação. Segundo, qualquer que seja o futuro das opções do Governo do país e do Governo da União Europeia, no que respeita à ligação ferroviária Aveiro, Viseu, Guarda Salamanca, vá ela por onde nós queremos que vá, que é num troço novo a Aveiro Viseu e depois apanhe em Mangualde a plataforma existente da Beira Alta, da Beira Alta, quer ela vá por aí, que é o que nós defendemos, quer ela vá buscar a linha da Beira Alta à Pampilhosa, em qualquer uma das duas circunstâncias, será a Aveiro a plataforma central desse nó que vai misturar, que vai interligar a plataforma portuária do norte de Portugal, Viana, Leixões, Aveiro e Figueira da Foz, a plataforma rodoviária no que respeita à malha de autoestradas de servidão destes quatro portos e de ligação dos quatro portos à Europa no quadro das redes transeuropeias de transportes e aquilo que é obrigatório, que nós precisamos muito, mas que Leixões precisa mais, que é uma ligação ferroviária competitiva para que as nossas empresas, especialmente as industriais e as exportadoras para a Europa, possam tirar caminhões da estrada e colocar as suas cargas em comboios que, obviamente, sejam competitivos, porque senão ninguém vai fazer a substituição se a oferta não for competitiva. O que quer dizer que uma dos aspectos que nós já desenhámos é isto. É o trabalharmos em sede do Plano de Direto Municipal a área da plataforma Cacia-Jegueira, que faz exatamente a ligação do ramal ferroviário que nos liga ao Porto de Aveiro à nossa principal linha ferroviária, que é a linha do Norte. E, portanto, o nosso porto, o Terminal Sul, especialmente o Terminal Norte, a plataforma rodo-marítimo-ferroviária que existe na Gafém da Nazaré, no município de Ilhavo, conjugada com a nossa plataforma, que é só rodo-ferroviária em Cacia-Jegueira, mas que é capital por causa dela, de ser ela que faz a ligação à linha do Norte, tem que ter neste plano um trabalho muito especial, porque isto vai ser mais um forte elemento de atratividade para a localização de empresas, nomeadamente operadoras de logística, que são sempre muito necessitadoras de território para a sua instalação e para a sua expansão. Depois, a abordagem à rede viária estruturante e à introdução de forma mais planeada e mais estratégica das redes de modos suaves, nomeadamente dos circuitos pedonais e dos circuitos cicláveis. Nós temos que ter no planeamento esta abordagem feita de forma absolutamente assumida, porque temos obviamente potencial e problemas para tratar, e obviamente uma outra questão que nos é muito cara, que é trabalharmos a integração do campus da Universidade de Aveiro na cidade, a integração urbana, a integração da mobilidade deste campus alargado que nos leva até Ilhavo por força do Parque de Ciência e Tecnologia, que nos leva até Águeda por força da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que nos leva até Oliveira das Mães, por força da Escola Tecnológica que a nossa Universidade lá tem. Olhando àquela função que Aveiro cumpre de uma forma única, especial e muito difícil de planear, nós não somos um município que faz uma gestão maioritária dos seus residentes, nós somos um município que, de facto, polariza a vários níveis uma região que não tem só os 11 municípios da região de Aveiro, porque tem ligações muito fortes em termos industriais, económicos, de mobilidade e da relação, nomeadamente, dos polos da nossa universidade com a sua cidade-sede, polo principal de todas essas movimentações, digamos assim, que é a nossa cidade de Aveiro e o nosso município. E, obviamente, tudo aquilo que agregando em todas estas coisas tem a ver com a qualificação, com o dar mais qualidade ao espaço urbano, aos valores ambientais de que o município é particularmente rico, de ponta norte à ponta sul, da ponta mais ocidental à ponta mais oriental, e nós precisamos, de facto, tomar melhores decisões para a qualificação, para induzir o caminho da qualificação destes valores. Portanto, estas são notas de desafio, de estímulo à reflexão, de estímulo à participação, na certeza absoluta de que, enfim, temos tantas ideias seguramente tão diferentes, mas obviamente faremos a melhor raiz quadrada possível de tudo, queremos tomar as melhores decisões, com bom senso, com realismo, com o sentido de responsabilidade de quem governa e tem que, em última instância, tomar decisões, na plataforma de relações institucionais que temos que gerir com muitos parceiros, que são parte importantíssima da construção de uma revisão de um plano diretor municipal. E, portanto, desde logo, a nossa entidade principal em todo este processo, que é a nossa Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, mas tantas outras entidades da estrutura do Estado, que são uma parte importantíssima de todo este processo. E, portanto, logo no início é criado um grupo de trabalho interinstitucional para que toda a gente venha dar ao processo aquilo que a lei obriga em termos de responsabilidade legal, mas aquilo que especialmente a substância precisa de contributo das várias áreas de especialidade, dos vários gestores, das múltiplas condicionantes que o território tem e que obviamente temos que cuidar da sua abordagem de forma integrada e da sua colocação ou ajustamento de colocação no melhor equilíbrio de que sejamos capazes na nossa proposta final e na versão final que aprovaremos e que fecharemos formalmente, esperemos, cumprindo o nosso cronograma em meados de 2017 do nosso plano diretor municipal. Portanto, ficam estas como notas de desafio nesta fase e de estímulo para que este processo possa ser rico, intenso e gerador de um crescimento que possamos fazer com o nosso plano diretor municipal.